Maravilhas daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas daqui vai para um atrativo principalmente gastronômico da nossa fronteira. Trata-se da chamada Feirinha do Centro de Puerto Iguaçu, que reúne moradores da cidade, moradores também daqui do lado brasileiro e estrangeiros de diversas procedências, geralmente ali no final da tarde ou começo da noite, para um happy hour regado com muitos sotaques. Há quem diga que a feirinha da Argentina é boa para consumir produtos como azeitonas, salames, queijos e as legítimas empanadas argentinas, mas digamos assim que este seja apenas o menu de entrada, né? Já que as opções vão além e muito além disso. A chamada Feirinha de Puerto Iguaçu fica bem no centro da cidade, próximo à Avenida Brasil, olha, não tem como errar. E se você for lá por causa da nossa dica, olha, não esquece de avisar que ouviu na Transamérica, porque, sei lá, né, vai que algum feirante de lá lembra da gente e nos manda aqui, nem que seja uma azeitona de cortesia. Ou sei lá, né, vai que você mesmo decide trazer aí um presentinho pra gente, né, enfim, né, caramba, se o estômago já está assim agora, né, 10 e quanto, enfim, imagine do meio-dia como é que vai estar, hein. Outras informações sobre a feirinha, sobre Puerto Iguaçu, em instantes, no site transamericafoz.com.br. America.